álcool. Finge que parou, que nunca mais beberia. Eu juro pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia. Mas é muita tentação. WhatsApp tá chamando, farras, festas e baladas, pra curar desilusão. E por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua. Duvido você não toma um ar no rádio, um modão, ou no bar da esquina da sua rua. Duvido você não toma um ar. Quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua. Duvido você não toma um ar no rádio, um modão, ou no bar da esquina da sua rua. Te acordar, arranco um sorriso fácil do seu rosto e mais outro. Na mesa tá pronto nosso café, um pão com manteiga que tanto você gosta. Ah, eu preparei, comprei duas entradas pro cinema. De um jantar à luz de velas, e pra comemorar o nosso dia, uma rosa amarela. Hoje faz 3 anos que eu te conheci. Veio dos meus sonhos, como eu tanto pedi. Hoje faz 3 anos que eu te amo. Comemorar o nosso dia, uma rosa amarela.